6749, decolou 04, chame o controle em 120.8, bom voo e bom dia. 208, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, web 6749 decolado, 1400, na Delta. Web 6749, contato radar, faz uma 340, boa lida. 340, lida, 6749. No 46, 3 de 40, confins, livre o táxi, pátio Uno, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10. O senhor vai seguir a aeronave da companhia puxada aqui no setor norte, como número 2 para o ponto de espera. Pátio Índia e Alfa, como número 2 para o ponto de espera da 10. Da livre à direita, chama no posto espera, pronto para decolagem. Vai chamando no posto espera, pronto para decolagem, 75898. Autorizado a alinhar e decolar 10, o vento é de 170 graus com meia dúzia de nós, o altímetro agora 1017. O azul Alpha X-Ray Delta, observa o WebJet taxiando, siga-o ingressando no pátio 1 para o portão 01. Muito obrigado. 5717 após a rolagem do colega ali, mantenha 1-0. Faz ali, mantenha 1-0, FGS 5717. Sierra November, India Echo, é isso? Confirme, o plano era para as 8h30. Qual é a distância do destino, por gentileza, o nome da localidade? Ok, o seu plano não chegou ainda para Recife, eu vou entrar em contato com Recife, agradeço se a senhora puder entrar em contato com a sala IS Salvador, ok? Foi apresentado aqui? Eu vou checar, se a senhora puder entrar em contato com Aracaju, ou com a sala IS Aracaju, eu agradeço, ok? Vou checar com Recife. Decolou aos 1-0, controle em 1-20.8, bom voo, bom dia. Bom dia, obrigado. Controle, bom dia, Webjet 5898. Webjet 5898, bom dia, contato radar, sabe, mantém 340, boa Leda. Leda está presente, obrigado. Sete livre decolagem da 10, o vento é sul com 5 nós. Iniciando decolagem da 1-0, web 5717. Sete, decolou aos 1-4, controle em 1-20.8, bom voo e bom dia. 208, bom dia, web 5717. Bom dia, Alpha X-ray Delta. Web 5717 cruza 1500 pés. 4717, contato radar, sobe mantém 340, após 2000 pés, voa direto da El. Após 2000 direto da El, ascensão 340, F5717. Controle Webjet 5898, consulta a possibilidade de coordenar com centro ascensão ao nível 360 e, quando possível, a proa de bridge. Web 5898, chama o centro Recife, 1251, alterna 1-3325 e coordene com o mês. 1251, alternado? 3325. 3325, muito obrigado e bom dia. Bom dia, meu bom. Web 5717, chama Recife, 1251, alterna 1-3325, bom voo. 251-1-3325, Web 5717. Santango Lima, Quilo Bravo, na escuta. Alfa 3517, a sua identificação desce para 4 mil pés. QNH 10, 17, direto Golf. Está autorizado para Sierra November India Eco Kaetité, nível 080, inicialmente o plano Yankee, a rota direto radial 280 de Salvador. Decola na cabeceira 17 com curva direita, subida Arbor, após direto. O transponder é 5100 e o controle em 120 decimal 8, corteja. Controle 120.8, ok? A rota direta. Correto, Lima, Quilo Bravo, qual o pátio que se encontra? Ok, está livre o acionamento na Baeté, a informação atualizada é a Gulf, perdão, é a Hotel, e chame a torre em 118.95 para o táxi. Quilo Bravo, livre acionamento 1017 voltímetro, chama para o táxi. Qual é o POB? 2. Gol 995, bom dia, está na identificação, desce para o 050, chegada bom. 050, boa, chegada bom, 804, aciona a identificação, desce para o 060, chegada bom. No 7, desce para 2 mil pés, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado, desconsidere restrição de pelo. 7, desconsidera a restrição de pelo, descendo para 2 mil, reportar estabilizado, 7357. Gol 1995, desce para 3 mil pés, ajuste no 007. Gol 1804, desce para 4 mil pés, QNH 1007. Alinhado e pronto, Lima quilográfico. Kilo Bravo, está autorizada a decolagem imediata da 17, o vento é 190 graus com meia dúzia de nós. Pesador, está 35, 17. Está 35, 17, completo.